suas cabeças, eles imaginam ser autoridades, mas são insanos no poder cometer atrocidades, promovendo o genocídio e a corrupção, celebrando a desgraça com o apoio da televisão. O final do país que vocês governam será idêntico ao daquele filme, A Revolução dos Bichos. Assistiram? Não? Então assistam, roedores, comedores de lixo. Comedores de lixo, lixo. Eu rio da sua cara, ha ha ha ha, eu tenho nojo da sua cara. Você é o pior pesadelo brasileiro, desde o último ao primeiro, invertendo a ordem. Trocar a frase da bandeira para regresso e desordem. Traidores, patrocinadores do circo de horrores, vendidos, manipuladores, homens caluniadores, carrascos do seu próprio povo. Vocês me dão nojo, vocês me dão ânsia, são nações que furtam desde a infância. Cínicos demônios, filhos de Satanás, vocês trocam Cristo por Barrabás. São como Judas, criatura ingrata, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O poder está nas mãos erradas, mão de ladrão tem que ser cortada. Aí você ia ver como ia ter uma pá de pouco do poder maneta. Tudo que eu falo aqui pode publicar na Veja. O sangue do justo será vingado. No dia do juízo nenhum de vocês será poupado. Seus dias estão contados, assim como Judas, todos vocês serão enforcados. A revolta do povo está pra acontecer. Acredite, será o ódio de um país contra vocês. Meus inimigos estão no poder, no poder, no poder. Meus inimigos estão no poder. Querem meu sangue, mas não vão ter. Meus inimigos estão no poder, no poder, no poder. Meus inimigos estão no poder. Querem meu sangue, mas não vão ter. Não existe glória em nossa história. Não tem bem o povo, pois é visto como história. Aqui não tem distribuição de renda. O povo passa fome, mas o prefeito de não sei aonde tem fazenda. A custa do desvio de renda, vamos me prenda, porque pronuncio a verdade. Tortura que espero da polícia covarde. Saiba que não me amedronta o cão que late. Dane-se o maluco, dane-se o pita, dane-se o Debrando Pascoal. Mesmo que queime no fogo do inferno, não pagariam pelo seu mal. Justiça não existe no seu vocabulário, e a prova disso é o sistema penitenciário. A prova é a favela, a prova é o movimento sem terra. A prova é sua grana suja, sua casa, sua família, a faculdade cara da sua filha, suas férias no exterior. Vocês são como a praga do Egito, o gafanhoto devorador. Que Deus nos ajude a viver num país sem plano de assistência à saúde, para cada criança que morre por descuido desses ignorantes. Mil chicotadas deveriam ser dadas em cada um dos governantes. Sumam daqui com seus falantes, microfones, alto-falantes. Chega de mentir pros meus semelhantes. Volta a dizer, irmão de ladrão deve ser cortada. Poucos pra mim, vocês não valem nada. Ha ha ha ha, eu rio da sua cara. Ha ha ha ha, eu tenho nojo da sua cara. Ha ha ha ha, eu rio da sua cara. Ha ha ha ha, eu tenho nojo da sua cara. Meus inimigos estão no poder, no poder, no poder. Meus inimigos estão no poder. Querem meu sangue, mas não vão ter. Meus inimigos estão no poder, no poder, no poder. Meus inimigos estão no poder. Querem meu sangue, mas não vão ter. Meu inimigo tá mil de BMW, com mansão confortável, prostituta do lado. Horário reservado na TV, no rádio, pra reverter meu voto em caixão lacrado. Quem come lixo é presa fácil, é um dois. Vai pra urna por um quilo de arroz. Pega fila no sol com título de eleitor, pra pôr ladrão na limusine com batedor. O país privatizado do plano real, só me dá induto de Natal, uma condicional. Tá com fome, bota em mim que tem comida. Problema é água, eu trago carro pipa, fura fila. O pai do Singapura, destruo seu barraco, te dou uma cobertura. Promessa de campanha do demônio engravatado, e tem a avenida de orçamento superfaturado. Tem um povo com frio, com fome morou, sonhando com trampo no palácio do trabalhador. Um boteco com carne humana até no teto. Tiro no inocente, na grávida que aborta o feto. O aposentado de cabelo branco, saindo na mão com vira-lata pelo osso de frango. Eu não preciso de internet e biblioteca pra entender a política moderna. Pra mim é tiro de 12, ódio do. Pra quem roubou meu voto é conta no exterior. Filho na Disneylândia, com Mickey, com Pluto, torrando a propina do camelô no primeiro mundo. Salário mínimo aprovado no Senado, é apologia ao empresário torturado e esquartejado. A Câmara dos Deputados cheira a carnificina, tem a feição de Hitler nazista. Verbo terrorista, facção até morrer, usando a mente como um tiro de PT. Só a justiça de Jesus pode absolver os inimigos que estão no poder. Meus inimigos estão no poder, no poder,